A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. É uma emissão que vai para o ar sempre à sexta-feira, depois das 17h30, mais minuto, menos minuto. Habitualmente começamos também a repeti-la aos domingos depois das 14, até porque convém passar outra hora para também poderem ouvir, e o mesmo está disponível em podcast sempre em radioboanova.sapo.pt. E neste programa, que é cheio de alegria, hoje vamos ter também muita alegria, até porque temos aqui pessoas que só olhar para elas de sorriso aberto nos dá gosto de estar aqui a fazer este programa, e para mim de facto é um privilégio fazer isso e fazer parte deste grupo. Dizia eu que nesta emissão falamos de, também da Jornada Mundial da Juventude que está aí à porta, que é como quem diz, em agosto. Também costumamos fazer essas notas, dizer o que é que está a ser feito no Conselho e na região, e lembramos sempre precisamente com o hino. E vamos falar hoje da missão País 2023. Já a seguir... Pronto, então este é o hino da juventude, da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em agosto. Dizia eu, a Voz da Alegria, temos também o país, a Missão País, o hino também aqui para passar. Mas já lá vamos, antes disso vamos falar de outra coisa, que é os convidados que nós temos, Teresa Dias, Marisa Alves e Tília Mendes. Acho que é assim, senão a culpa é da Marisa, a culpa não é minha, senão a culpa é da Marisa. Bem, e hoje juntámos aqui para falar que é da Missão País e a edição 2023. Nós já tínhamos estado aqui a falar há 15 dias, penso que foi isso, 15 dias, e falámos, enfim, deste projeto que vai no segundo ano aqui em Alvoco e Avô, e que voltaram com quase 50 ou mais de 50 jovens que estiveram por aqui durante uma semana. E na altura lembro-me com a Teresa Dias, com a Marisa principalmente, que lançámos o repto de podermos fazer o balanço deste período, e aquilo que as marcas que deixava, os contactos que fizeram e tudo isso. E portanto, e eles não foram de meias conversas e fizeram mesmo isso. Conseguiram reunir um conjunto de áudios e naturalmente com a experiência também de quem esteve imbuído num espírito de todo este projeto, a Tília Mendes, que foi acolhedora nesta missão de alguns jovens. E é isso mesmo que nós vamos falar. Agora sim, o hino da Missão País, que não é este que estávamos a ouvir, mas como sempre, falamos das Jornadas Mundiais da Juventude também aqui. Vamos lá ao hino e depois vamos à conversa. Voz que te chama, anda daí, alegra-te. que Deus nada é impossível. Tu nada temas, entrega-te livre como Maria, acolhes a missão. Eu quero viver. Este é então um hino que foi cantado muitas vezes durante esta semana em Alvoco e Avô. Um agradecimento então aos convidados e a Marisa tem as honras de abertura e de apresentação. Olá, então, da apresentação para esta Missão País, o resumo e o rescaldo, como eu costumo dizer, de uma semana de intensa por terras de Oliveira do Hospital. Foi uma semana muito intensa. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. E é com muito gosto que estamos aqui então para fazer este rescaldo de uma super semana. E acho que vou passar a palavra à Teresa, porque tivemos um primeiro momento em que ela partilhou isso um bocadinho mais do que eu, que foi enquanto a equipa da Pastoral Juvenil e enquanto os elementos também do Cochalitá, a Tila Mendes também e a Teresa tiveram presentes, tivemos o primeiro momento com a missão no momento de oração. Mas se calhar vou passar a palavra então à Teresa para fazer essa partilha. Vamos lá. Boa tarde a todos, os ouvintes da Rádio Boa Nova. E o que dizer desta Missão País e deste momento de oração? O momento de oração foi-se repetindo. Na terça-feira nós tivemos com eles em Alvoco das Várzeas. E o momento de oração foi um momento muito, muito especial. Porque durante toda a oração houve os momentos de silêncio e os momentos próprios da oração, mas no final há os momentos de alegria. Aquilo que os jovens mais transmitem são aqueles momentos próprios da juventude, que são momentos de explosão de alegria. Pode-se mesmo dizer, porque no final da oração, que se pretende calma e partilhada entre todos, depois de repente temos a explosão da alegria, que vem complementar o momento de oração, e é fantástico. E acho que o mais interessante foi partilha também com a população de Alvoco. A Tila também esteve presente. E foi que recebeu, não é? Recebeu a família. Sim. Esta juventude obriga também às pessoas, enfim, aos residentes, obriga também que de algum modo tentem acompanhar. Foi isso que aconteceu, Tília? Aconteceu, perfeitamente. E ainda estamos aqui há poucos minutos. Primeiro que tudo, boa tarde. Mas já se falou tanto em alegria, e se me pedissem para eu definir numa só palavra esta semana vivida em Alvoco, e com certeza em Avô, não é? Eu dizia mesmo alegria. Porque foi isso que nós notámos, pronto. Estes missionários que estiveram lá durante esta semana, eles eram mesmo alegria. E as pessoas que no fundo vivem, que são pessoas até já mais idosas, porque os jovens e crianças acabavam por estar nas escolas e estiveram em contacto com eles nas escolas, portanto lá na aldeia eram mais as pessoas de idade. E notava-se, eles estavam, mesmo quando foi agora no fim, eles diziam: "Ei, faz tanta falta esta alegria nas nossas ruas." Pronto, e de facto foi uma semana que para todos, para nós que os recebemos e para eles que estiveram, acho que foi... Esta experiência mesmo para vocês, e no seu caso, que recebeu uma família, é algo de novo, não é? É uma adaptação, uma pessoa que vem de fora, uma... Exatamente. Pessoa que entra por nossa casa, mas que depois acaba por, quando sai, já faz parte quase da família, não é? Nós quase que nem notámos que ela não era a nossa família, porque nós tivemos uma semana toda, portanto, aqueles dias todos, e nós recebemos no último dia. E nós não sabíamos quem é que íamos receber, porque só foi no último dia que foram destinados as pessoas, não sabíamos. Quando eu levei aquelas duas jovens para a minha casa, elas entraram na minha casa como se já lá estivessem há muito tempo, pronto. E então saíram e elas diziam: para o ano vamos voltar. Depois, eles todos reunidos, quando no fim das refeições, cada um estava nas suas famílias, não é? Mas depois nós combinámos um sítio para nos encontrar, até por causa do transporte deles para a avô, e eles estavam tão felizes que diziam: já só faltam 364 dias para voltarmos. Portanto, isso. A vontade com que eles estão. Sim, sim, pronto. Quantas famílias acolheram? Foram muitas? Foram duas. Duas. Depois, eu sei e apercebi-me, e tive a oportunidade, aos poucos, dentro da disponibilidade também que tive de ver, houve depois muitos jovens que acabaram por vir quase no último dia que se juntam. Mesmo esses acabaram por integrar totalmente o meio e adaptarem-se perfeitamente. Não se notou. Não se notava quem é que estava de início e quem que tinha chegado há pouco tempo, porque eles são espetaculares mesmo, fizeram... Sendo uma população que nós sabemos, e temos essa população, enfim, todo o concelho, com alguma idade, como é que foi a recepção, enfim, das pessoas? Por exemplo, estiveram lá no Cercado, e por aquilo que eu vi, algumas fotografias que fui vendo e alguns contactos que atendo, diz que era uma alegria mesmo. A participação das pessoas que estavam no lar e tudo isso. Como é que decorreu essa fase? É assim, eu mesmo no lar, eu não tive em contacto com eles, não é? Pronto, não... Porque eles passam aí para outra... Sim, pronto. Eles, mas acho que sim, que estavam muito contentes e felizes, pronto. E acho que para os idosos também isso tem muito a ver, não é? Portanto, pessoas que... E eles depois eram... Os jovens são muito de abracinhos e de beijinhos. E eles, pronto, lá estão. Eu sei, por exemplo, algumas famílias que eles visitaram nas suas casas, portanto, pessoas que estão sozinhas e que foram... E eles chegavam ao fim do dia e perguntavam: então, amanhã, não vêm outra vez? Porque necessitam também de alguém para falar, exatamente. E acaba por ser... E foi, se eles deixaram sem dúvida nenhuma, pronto, uma marca mesmo. A nível das instituições, e ao fim, também houve um acolhimento muito, uma porta aberta praticamente, enfim, daquelas que existem, avô e avô, uma abertura também em receber estas pessoas, quer, enfim, no seu trabalho, quer nas suas atividades, também não houve nada de mais. Pelo que eu apercebo, houve também aí um aproveitamento das instituições que existem em receber jovens. Isso essas também parcerias, acabou, não é? Essas sim. Parcerias. Isso também acabou por deixar uma marca, não foi? Nas próprias... Eles também estiveram na escola da Ponte das Três Entradas. Também. Todos os dias, julgo eu, que esteve uma equipa na escola. Eu posso dizer que, porque conheço vários alunos, e foi era a semana de desporto escolar e de alguns dos alunos terem que passar um dia fora no desporto escolar, nomeadamente na Lausanne. E eles já não queriam ir para o desporto escolar, queriam estar com a Missão País. Isso é fantástico. É fantástico. Isto é um trabalho que as fazem, acho que tem a duração de 3 anos, penso que é assim que as fazem. Ou seja, é por aquilo que eu ouvi em alguns áudios, já vamos ouvir, eles já marcam presença para o ano que vem. Exatamente. É? Faltam 364 dias. Exatamente. Eles já só faltam 364 dias para voltarmos. Pronto. Sim, há uma alegria, sim. Há uma alegria de quem os recebe, mas também há uma alegria da parte deles por virem, sim, não é? Sim, nota. Eu acho que se eles sentirem que também, eu acho que isso é que é o mais importante, eles sentirem-se realizados com a sua missão, e claro que quem recebe sentir que levaram a cabo esta missão, eu acho que é uma gratidão para ambas as partes. E foi até mesmo a Tila viveu isso mais de perto e experienciou. Eu e a Teresa, pronto, tivemos alguns momentos só, mas passámos a semana também as duas a pensar como é que estará a correr a Missão País. Sim. Portanto, eles estiveram muito presentes no nosso coração. E tal como dizia a Teresa, nos momentos de oração, nós estivemos em Alvoco os dias todos com terço e missa. Foi lá, portanto, 4 dias. Na quarta-feira eles não foram. E a nossa igreja Encheu as pessoas, foi espetacular mesmo. Pois também enchem, não é? Eles também, deles, claro, não é? Claro que sim, também eram muitos. Mas não, mas tu enchem pela alegria deles, pela maneira de ser, não é? Pela alegria deles, sim. Portanto, e depois pronto, esta missão tem matriz cristã, não é? Pronto, e vive-se um bocado. E para a Unidade Pastoral Oliveira do Hospital Sul, é sem dúvida uma mais-valia conseguir receber este projeto, porque lá está, trazer estas duas paróquias, esta alegria, esta luz, a vivência com as pessoas que se calhar passam a maior parte dos dias sozinhos, porque o contacto deles... Precisam de falar, precisam de uma palavra. Eu acho que no fundo isso é que é o mais importante. E eles agora é que vão notar essa falta, não é? Pessoas é que vão notar essa falta. E depois também nós já estivemos cá o ano passado, mas eu acho que houve uma grande diferença em relação ao ano passado, e creio que as pessoas este ano já tinham percebido melhor qual era a missão, e então já foram, então, se calhar também colaboraram muito mais, porque já estavam, e para o ano, se eles cá vierem e vêm, com certeza vai ser ainda muito melhor, porque há pessoas que se calhar este ano não colaboraram tanto, ou não... Pronto, e para o ano eu acho que... Certamente vão estar mais disponíveis. Mais disponíveis, sim. Nós temos alguns, como dissemos, alguns áudios para ouvir desse desafio que nós lançámos. Sónia Silva, chefe de serviço, e deixa-nos aqui o seu testemunho. Final de semana bastante intensa, o que fica marcado para si? O que fica marcado para mim é os sorrisos marcados em cada um dos missionários e em cada uma das pessoas de avô e avó pelas várzeas. Esse, sem dúvida, é o que fica mais marcado em mim, porque apenas numa semana conseguimos mudar a vida daquelas pessoas e criar ligações que ficam para uma vida. E como foi ser chefe de serviço e alimentar tanta gente sem nunca, esperamos nós, ter saído abaixo? Este é um desafio muito difícil. A verdade é que nunca tinha cozinhado para tanta gente ao mesmo tempo, apesar do meu gosto pela culinária. No entanto, foi um desafio conjugar todos os ingredientes, o stress ao mesmo tempo para cozinhar. Isto está a gravar, não é mesmo? Desculpa, não é do início, senão... Isto é o que tem o direto e o que tem a gravação, mas é mesmo assim. Queres gravar do início? Sim. Não, não é preciso gravar. Eu já não sei o que é que estava a dizer. Pronto, mas ouvimos o essencial. E isto é de facto... A questão dos alimentos. A Sónia agradeceu imenso, porque ela teve a missão de cozinhar para muitos jovens. Era isso que eu estava a dizer. Ela foi a que teve a parte da alimentação a cargo. Este é um dos testemunhos. Temos o outro, penso que temos o Ivo Sabino, que é o chefe de oração, que também nos deixa aqui o seu testemunho neste resumo ou rescaldo, se assim se pode dizer, desta passagem por terras de Alvoco e Avô, da Missão País 2023. Diria mesmo que é muito desafiante trazer um pouco do muito que é Cristo até cada um dos missionários. Foi intenso, complexo, mas gratificante também ao mesmo tempo. Poder, com a nossa pequenez, passar a sua palavra, a sua mensagem, é algo absolutamente incrível. Muito mais haveria para dizer, a transmitir, mas penso que conseguimos, da melhor forma que nos foi possível, passar a mensagem deste ano, alegrar-nos porque Ele está connosco e deixar que essa alegria seja como que um mote para o evento que se irá realizar em agosto, a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Lisboa. Ivo Sabino é chefe de oração e ele falou aqui numa coisa engraçada. Aliás, nós já falámos disso no primeiro programa, que a Jornada Mundial da Juventude tem um papel importante neste movimento juvenil que agora existe, enfim, por todo o mundo, mas naturalmente em Portugal, que é aqui que se realiza. E eles deram nota disso, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, até porque tivemos no sábado, dia 18, um encontro com a Catequese da Adolescência, precisamente para isso, para eles os contagiarem com a sua alegria e criarem alguma motivação para estes, os nossos jovens se inscreverem e participarem nas jornadas mundiais da juventude, e foi isso que se pretendeu. Por isso, o encontro correu também muito bem, tiveram presentes as catequeses da adolescência das 9 paróquias. O encontro foi, liderou o encontro o padre Tiago Carlos, que era o padre da missão. Também ele é o responsável por um comitê diocesano, em Évora, penso que é Évora, e a irmã Francisca. Tivemos também alguns jovens da Missão País também a dinamizar um pouco o encontro. Lembro-me do Júlio, da Mariana Horta, também participaram nessa partilha. E o padre Tiago Carlos começou logo o encontro assim: então, quem é que vai às Jornadas Mundiais da Juventude? E ficaram assim um bocadinho a pensar sobre isso, porque realmente ele fez os jovens estremecerem um bocadinho e apelou para essa motivação. Também foi muito bom porque ele, foi a maneira também de os despertar para o próximo dia 15 e 16 de Abril, que vai ser muito importante para o Cotxolitá. Vamos receber os símbolos das Jornadas Mundiais das Juventudes, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora. Portanto, temos que mobilizar os nossos jovens para o dia 16 de Abril. Vai estar de manhã aqui em Oliveira do Hospital, na Eucaristia. Vai ser uma Eucaristia muito especial, e a recepção do símbolo também vai ser muito especial. À tarde vai estar na nossa unidade pastoral, iniciando o seu percurso no nosso local de acolhimento, que é o Senhor das Almas. E depois temos a grande missão de levar estes dois ícones até ao Monte Cocorinho. Portanto, vai haver um momento de oração no Valmaceira, na Nossa Senhora das Preces, e uma caminhada até a esse monte que tanto nos inspira, porque todos os dias olhamos para ele. Portanto, esta motivação dada pela Missão País aos nossos jovens foi muito importante, porque é preciso começar a despertar. Agosto é já amanhã. É isso mesmo. Agosto é já amanhã. Mais um testemunho, Maria Beatriz, a chefe da oração, também deixa aqui o seu testemunho. A oração foi um desafio, porque no fundo, durante a missão, eu era uma das mensageiras de Jesus e através dos nossos momentos de oração e de reflexão desejava que cada missionário se pudesse aproximar dele. Foi também uma enorme felicidade e um privilégio para mim poder rezar e falar aos missionários através da mensagem dele e tocar assim o coração de cada um com a sua palavra de amor, bondade e alegria. E portanto foi sem dúvida um desafio, mas acima de tudo uma enorme alegria partilhar a mensagem dele com todos. Maria Beatriz é chefe de oração, também aqui com alegria de partilha e de participar nesta missão. Missão que deixou algumas marcas que ficarão para o futuro visíveis em Alvoco. Eu hoje tive a oportunidade de estar lá, já tinha visto por fotografia, hoje vi em loco o mural que fizeram com o símbolo. Acabou por também haver alguma mão de obra, no caso da biblioteca, não é? Sim. Que houve uma biblioteca que foi arranjada. Pintaram e puseram lá assim as suas mãos, lá numa árvore, feita com... Um espaço que é para crianças agora, acho que mais para... Pois, leitura. Pois, não sei muito bem, pronto. Eu vi isso. E vi algumas fotografias, naturalmente, que os próprios foram pondo no seu Facebook. Hoje vi o mural, de facto, junto à igreja, que eles fizeram. Acabam por aqui também ter, para além do acompanhamento que fazem, da companhia que fazem, dos mais idosos, aqueles que necessitam, também acabam por... quase a forrar as mangas e meter aqui a mão na massa, não é? Sim. Eles estiveram em Avô também, a recuperar uma casa de um senhor idoso, fizeram o mural e fizeram obras na biblioteca em Alvoco. Criaram um cantinho de leitura, fizeram algumas pinturas, ou seja, eles foram construtores civis por uma semana. Depois houve no sábado essa atuação que acabou com o teatro, que eu também vi algumas imagens e algumas passagens, acabou por ser quase a festa de encerramento, já porque nos ia seguir. E foi mesmo uma festa. O teatro foi algo muito divertido, mas também com a sua mensagem, e foi bom também os nossos adolescentes estarem presentes e presenciarem esses momentos, para perceberem que a igreja não tem que ser sisuda, é alegre, e a igreja, e verem o padre Tiago Carlos a subir, estar inserido na peça de teatro, com também devidamente caracterizado, mas com uma postura super alegre e animado, foi hilariante, eles adoraram. E no final foi muito bom, porque juntaram-se alguns elementos do rancho folclórico de Avô, que nos presentearam com algumas músicas, e foi muito bom, porque acabámos todos a dançar. E foi uma festa em conjunto. Uma festa, sim. Mais dois testemunhos, e temos para já Isabel Praça, uma das chefes geral, que também fala aqui sobre esta passagem por Avô e Alvoco. Durante uma semana. Eu diria que foi comandar, pronto, entre aspas, mas ao mesmo tempo parece que foi um bocado uma liderança partilhada, porque acabávamos por simplesmente dar as bases para os missionários irem, e eles iam, e notava-se que tinham capacidade para fazer sozinhos e para estar e para viver a missão em plenitude, mesmo sem termos sempre atrás deles. Mas diria que em parte também foi muito bom ver tudo o que tínhamos planeado durante não sei quantos meses a acontecer, e ver que as pessoas estavam a gostar do que estava a acontecer e estavam a ter aquele sentimento que nós queríamos que acontecesse, que não fosse só uma semana diferente do normal, mas fosse mesmo uma semana que marcasse. E acho que correu bem. E pronto. E ao final de uma semana, qual a sensação, enquanto chefe geral, de tudo o que aconteceu? Eu acho que é uma sensação de realização, e ao mesmo tempo também é uma sensação de plenitude, porque parece que acabou a semana, mas ao mesmo tempo está a continuar, quando vemos que as pessoas continuam a estar umas com as outras e a querer estar e a querer voltar. E pronto, é uma sensação muito boa, porque parece que conseguimos realizar tudo aquilo que pensávamos e imaginávamos, e tudo o que foi planeado, e é incrível. Palavras, então, de Isabel Praça, chefe-geral, também a falar desta passagem, a alegria que houve, a participação junto de toda a comunidade nesta semana. Uma semana intensa, mas uma semana também que poderá, e são vocês que me vão dizer isso, abrir novas expectativas para outras iniciativas que possam acontecer nesta zona. Desta vez até está a acontecer, e aconteceu na zona sul do concelho, mas outras zonas do concelho poderão futuramente, e noutras iniciativas também poderão receber, digo eu, porque depois tem uma data de logística, não é, por trás. Mas isto é uma abertura para outras iniciativas futuras. Claro que sim. E principalmente que se forem até com os nossos jovens, não é? O despertar nos nossos jovens de muitas iniciativas que adaptando esta missão mais de âmbito local, mais para aqui, digo eu, não sei. Até porque isto é uma missão que acontece a nível nacional de diversas zonas, não é, Teresa? Eu penso que podemos explicar um pouco mais disso. Sim, isto é uma missão que acontece um pouco a nível... As universidades, no período de férias, sim, que eles têm no primeiro semestre, é isso mesmo. E eles têm candidaturas próprias, julgo que nem todas as universidades terão a missão país, mas as que têm abrem o processo de candidaturas aos jovens. Sim, nós temos, portanto, na nossa unidade pastoral, temos, portanto, a missão país bem para Alvoco, penso... foi através do padre Rodolfo Albuquerque. E porquê? Porque a unidade pastoral tinha dois jovens que também já faziam missão nas suas faculdades. Estamos a falar do João Paes, de Alvoco, e da Francisca Coelho, de Nogueira do Cravo. Portanto, dois jovens missionários que também já participaram e têm essa experiência. E isso é um dos requisitos para que a Missão País também esteja presente. E neste caso foi nestas duas paróquias, já Alvoco e Avô, precisamente por esta razão. Temos também o Rui Paixão, que fala, é chefe-geral também, sobre as atividades e as instituições e esta ligação que houve nesta semana intensa por terras de Alvoco e Avô. Vamos ouvir? É de facto muito bom ver que, pronto, nós fomos este ano cerca de 49 missionários, juntamente com 8 chefes de serviço, de teatro, de oração, os gerais na qual estou inserido, e juntamente com o padre Tiago, ele é padre na diocese de Évora, e a irmã Francisca, natural de Covilhã. A presença destes elementos, tanto missionários como chefes, como padre, como irmã, conseguiram trazer uma leveza, esperemos nós, para Alvoco das Várzeas, para Avô e até mesmo para a Ponte das Três Entradas, onde estivemos na escola e conseguimos, de certa forma, chegar ao coração de todas as crianças. Nós estivemos também no lar, tanto em Avô como em Alvoco das Várzeas. Nós deixámos a nossa marca no mural presente da Junta de Freguesia de Alvoco das Várzeas. Ajudámos a reabilitar uma casa de um senhor em Avô. Estivemos a preparar um teatro que foi apresentado no final desta semana, e de certa forma estivemos junto da população, no porta a porta, nos jantares de família, na vigília. Ou seja, a nossa presença esteve sempre, e isso acho que foi algo de louvar e que nós nos orgulhamos muito, porque era um dos nossos objetivos e conseguiu de certa forma ser ser concretizado. Resta-nos, pronto, também agradecer, gostava de fazer de forma geral, e quero mesmo agradecer a todos, à população em primeiro lugar, claro, porque nós estivemos cá há pouco tempo, à qual fazíamos um pedido para nos ajudarem com bens alimentares, com tudo aquilo que nos pudessem entregar. E, de certa forma, foi mesmo muito bom sentir que as pessoas acolheram o nosso pedido. Nós tivemos mesmo muita comida que nos ajudou para alimentar a barriga de toda a gente durante esta semana. Resta-nos, pronto, agradecer também ao município de Oliveira do Hospital, às juntas de freguesia de Alvoco das Várzeas e de Avô, à Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, à CERCAV, Centro Recreativo e Convívio de Alvoco das Várzeas, ao Lar Nossa Senhora da Assunção, ao COT Jolitá, e à Santa Casa da Misericórdia, que também, de certa forma, nos ajudou e muito. Muitas mais ficariam aqui por dizer, mas queremos estender, e eu, em nome de toda a Missão País, quero deixar o nosso mesmo muito obrigado por nos terem recebido de uma forma tão calorosa e tão boa durante esta semana. Esperemos voltar para o ano com a mesma garra, com a mesma vontade e com a certeza de que Alvoco das Várzeas, Avô, a Ponte das Três Entradas e até a Oliveira do Hospital, queremos que estejam prontos para nos receber como nos receberam este ano. Muito obrigado. Rui Paixão, chefe-geral, eu acho que ele disse tudo aquilo que nós há pouco estávamos aqui a conversar, não é? Marisa e Teresa, acabou por fazer, de facto, uma retrospectiva daquilo que foi feito nesta semana de atividades. E agora? Como é que ficamos? Agora? Agora? Então, agora queremos também nós agradecer à Rádio Boa Nova, à Missão País, e estamos confiantes para o próximo... Este é o próximo ano, pronto, que vão ter ainda um melhor acolhimento, eu acho, porque da forma como as pessoas falam e que lhes tocou no coração, eu acho que sim, que eles para o ano ainda vão ficar mais surpresos, com certeza, com o acolhimento que vão ter. Até porque já é o terceiro ano e então já conhece bem os cantos à casa, não é? Exatamente. E portanto já entravam pela porta sem dizer grande coisa, agora com mais facilidade exatamente. O fazem, não é? É. Marisa, as unidades estiveram presentes, a unidade pastoral, no Cote Jolitá. Sim. Também sim, houve aqui uma colaboração muito grande entre instituições e tudo isso, e também é uma marca que fica, não é? Sim, e é muito bom ver todas as instituições apoiarem um projeto como este. É ótimo, as juntas de freguesia, de Alvoque das Várzeas, de Vô, e depois as instituições, os lares de idosos, não é? As instituições que o Rui referiu, mas esta sinergia entre todos, o próprio município também, todo que contribuiu para a logística, portanto, as coisas funcionam. E é assim, é haver esta unidade, digamos assim, que faz com que haja projetos com missão cumprida. E ainda por cima, tão alegre e tão cheia de luz, que é a Missão País. Porque foi isso que eu senti no final de... No dia em que eles tivemos com eles, no sábado, foi isso que eu senti, muita luz, muita inspiração, muita motivação, muita alegria. E porque é que a vida não é sempre assim? É isso mesmo. Foi mesmo uma despedida, Teresa Dias, foi uma despedida difícil deles também e da própria população. Sim, foi porque estes dias trouxeram muita alegria a todos, de parte a parte. Eu acho que todos ficaram de coração cheio. Nós dissemos aqui um pouco, falámos aqui um pouco sobre aquilo que foi aquela semana, mas eu acho que há coisas que não se conseguem dizer, não se explicam. São sentimentos com que todos ficámos acerca desta semana, e que temos alguma dificuldade em expressar em palavras tudo aquilo que foi sentido, e de facto eu acho que terminamos com chave de ouro, dizendo que para eles, para nós e para todos os ouvintes, alegrem-se porque ele está connosco. Essa é uma das frases-chave da Missão País. Eu sei que muitos estão a ouvir esta emissão. Ela vai ficar disponível também em podcast no site da Rádio Pô Nova. Um agradecimento muito especial, porque tiveram, de facto, uma semana em grande, fala-se, e hoje tive a oportunidade de estar em Alvoque, e, portanto, fui auscultando, aproveitando alguma também trabalho de casa, não é? Fui auscultando e havia uma alegria intensa da participação destes jovens, e, portanto, para o ano são já daqui a 364 dias, não é? Agora já. Exatamente. 362. Já falta pouco. Para eles todos, muitas felicidades, enfim, nos estudos, no seu futuro, e certamente para o ano, se este ano vieram com muita vontade, para o ano eles vão estar cá com muito mais vontade e com muito mais apoio de todos nós no trabalho que eles certamente irão desenvolver. Vamos fechar com o vídeo que eles fizeram, neste caso o áudio, que eles fizeram um vídeo final, e nós fomos buscar o áudio que eles publicaram, e é com esse áudio que nós fechamos esta emissão da Voz da Alegria de hoje, com muita alegria, com um agradecimento muito especial, de facto, ao Cote Jolitá, à Missão País, e então à Unidade Pastoral, à Unidade Pastoral Sul, e naturalmente de Oliveira do Hospital, as juntas de freguesia, e em particular à Teresa Dias, à Marisa Alves e à Tila Mendes, porque acho que são um papel fundamental nestas coisas, né? Tem que haver alguém sempre que dá mais a cara e que pelo menos explica um pouco mais aquilo que se passa. Um agradecimento muito especial. Nós, rádio, fizemos, enfim, tentámos fazer o nosso melhor. Sei que podíamos fazer um bocadinho mais, e fica a promessa para daqui a um ano fazermos a coisa de outra maneira, com votos de muito sucesso, e obrigado por estarem aqui. Obrigada. Vamos ficar então com esse som. Foi mesmo o balanço desta Missão País 2023, que esteve em Alvoque e Avô, de 12 a 19 de fevereiro, para a alegria de muita gente. No ano em que a Missão País celebra 20 anos, Alvoque das Várzeas e Avô receberam mais um ano cerca de 60 missionários com vontade de ajudar, de estar e principalmente de levar até aos outros esta alegria que é missionar. E que bom que é estarmos juntos pela comunidade de Alvoque das Várzeas. A alegria de saber que Ele está comigo, contigo, com cada um de nós, leva a que não tenhamos medo de estar juntos nesta população que vive muitos dos seus dias isolada, sem conversa e com a solidão a bater-lhes à porta. Desde o porta a porta, onde entraste dentro da casa da Dona Maria e te riste até não aguentares mais. Na casa do Senhor José, onde com muita atenção escutaste aquelas que são as suas angústias e os seus lamentos. Mas ousaste entrar, porque trazias e trazes contigo um Deus que é bom. Uma mãe peregrina que te permitiu de forma tão fácil abrir portas e, em especial, imensos corações. Estiveste na escola, onde brincaste com as crianças, onde riste, onde jogaste às escondidas, futebol. Estiveste nas aulas de moral, cidadania, mas estiveste. Foi essa a missão a que foste chamado. Levar um sorriso a cada uma das crianças. Foi ao lar que chegaram, cheios de amor para dar e ouvidos para escutar, mas de certo modo também apreensivos. Mesmo assim, entregaram tudo de vocês, ajudaram com o vosso estar e deram, sem dúvida alguma, ainda mais vida a estas pessoas que já tanto, tanto viveram. A vossa presença foi um sinal de luz, uma alegria imensa que certamente puderam constatar no sorriso do olhar, no carinho de cada abraço e no sorriso puro e ternurento de cada idoso com quem passaram o vosso tempo. Acreditem que a vossa presença significou muito, muito mesmo para estas pessoas que vão olhando para o passar do tempo com alguma consternação. Aquilo que para ti, missionário, te encheu certamente o coração de amor, tornou o dia-a-dia destas pessoas único e especial. Conseguiste mudar a vida de quem já tanto viveu. E numa semana, conseguiste deixar uma marca tão vincada que nem o tempo conseguirá apagar. Mais um ano e deixamos uma nova marca. Mais um mural. Que bom que foi ver ao longo da semana a vontade e o empenho de cada um de vós a dar vida a esta localidade que tão bem nos acolhe. A partir de agora, cada vez que passarem por este local, vão lembrar-se de ti e da alegria que trouxeram. Obrigado. Mas é aqui que nós, missionários, entramos. Sim, tu. Tu que te atreveste a deixar o teu comodismo e pensaste em inscrever-te nesta missão País UI. Tu que disseste o teu sim, a exemplo de Maria, e embarcaste nesta grande aventura. Tu que te entregaste ao longo desta semana ao serviço escondido e que viveste a fé católica em missão em prol de um bem maior. Pode parecer apenas uma semana, mas terá repercussões para o resto de todas as vidas que tocamos. Aos trolhas que trabalharam dia após dia para que o final fosse o mais incrível possível, que deixaram um pouco de si em Alvoco das Várzeas. Que bom ver que em cada pano, vassoura e esfregona que usaste esteve presente Jesus. Foi de facto muito bom sentir todo o teu empenho para mais tarde ver sorrir os habitantes desta localidade. Os queridos netinhos, que com tanta dedicação entraram no coração de cada casa, que tanto precisava da vossa intervenção. Obrigado por fazerem da vida deste senhor um lugar de conforto, onde finalmente poderão existir condições para que o mesmo possa ser feliz. Obrigada a ti, que arrumaste, limpaste e especialmente que usaste esta vontade de missionar, arregaçaste as mangas e simplesmente ajudaste. Por fim, e não menos importante, o teatro. Porque em cada gesto teu, vimos o teu empenho, a tua dedicação, a tua vontade. Vimos a mais pura simplicidade para decorar cada uma das falas, cada uma das músicas, cada uma das ações. O trocar de fatos, cenários, tudo. Porque tu, missionário, estás aqui porque ele assim o quis. E que bom que é saber que mesmo estando fechado uma semana a ensaiar, estavas a missionar. Entregaste tudo de ti neste palco que tanto te aplaudiu. É isso que é ser missionário. Obrigado, missionário, por cada gesto, por cada sorriso que é tão teu, mas tão nosso. Obrigado por todas as vezes que cantámos o hino, que rezámos juntos, que partilhámos a alegria que sentimos nos nossos corações com cada pessoa com quem nos cruzámos. Obrigada por viveres a alegria de te sentires amado por ele e de saberes que nunca estás sozinho. A semana pode estar a acabar, mas desse coração, viva a certeza de que começa agora a verdadeira missão. Esperamos que agora, no regresso ao teu mundo, por vezes atribulado, continues a ser testemunho, de sorriso rasgado, da alegria de viver na fé, de viver em missão, de viver para o outro. Voltamos-nos a encontrar aqui para o ano, com a certeza de que até lá iremos estar sempre alegres, pois Ele está connosco. Que a nossa alegria baste para anunciar Jesus. Em nome dos chefes da Missão País, e em especial da população de Alvoque das Várzeas e Avô, o nosso muito obrigado! Foi o registro final da passagem da Missão País 2023 por Alvoco e Avô. Até para o ano. Para o ano cá esperamos de novo por este grupo e por outros jovens para novos caminhos, novos desafios. Foi um prazer estar consigo. 15 minutos depois das 6 da tarde, a voz da alegria sempre à sexta. Depois das 17h30, hoje estendemos porque merecia o assunto e demos esse destaque. A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vivo, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Somos praias, somos rios, somos serras e somos montanhas. Somos património, somos cultura, somos tradições e costumes. Somos gentes que sabem receber. Visite Oliveira do Hospital. Ouça a Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova.pt. De Oliveira do Hospital para todo o mundo.